altitude de 1000 pés, decola da 197 com a primeira curva pela direita, segue o corredor Axé, controle 119.35, torre 118.95. O número 89 reduz para o 2509. Firme? Bravo que Luiz, que o cotejamento está correto para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Paulo Salvador, 1093, para o táxi, temos 118 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alternando Campinas. Será a chama do táxi, Bravo que Luiz? 629, decolado aos 3.000, chame controle, 19.35. 9.35, bom dia. Voo 1865, a Lima tem pistão no zero. Pistão no zero, 9.89. Sim, Pantera 2952, instalado, voo 093. Voo 2000, voo direto, Leda. Leda, grato, 6219. Gol 1963, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118.95, ajuste 10012. Paulo 3517, box 4, solicita pushback e acionamento. São 351 na 7 Larga. Luciano Lima, autorizado, chame pronto, pista na 7. Sol Salvador, Alpe, Anque Lima. Alfim, em clima, prossiga. Solicito autorização de reboque do Padre 3 para o Padre Principal, posição 08. Ciente, aguarde. Autorizado de colar pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 07 horas. Autorizado de colar pista 1-0, 9-6. Alô, meu Serra? Ok, Olimpo 03, stand by to copy, ok? O Bravo que Luiz, que está autorizado o táxi, chame aqui a instrução, acho que tem ingresso pista na 7. Gol 1093, mantém ponto de espera. Mantém, 093. Atente a aeronave da Gol, taxi na sua cauda. Coordenação, equipe de sala, chama para o táxi. Chama táxi, está 3, fica no 7. Alfa Yankee Lima, autorizado o reboque até a saída do Pátio 3. Chame para ingresso no principal. Alfa Yankee Lima, chama para ingresso. Controle, bom dia, gol 1865, 1300. Bom, 1865, contato radar, superou nível de voo 360, saída Arco Elef. 360, árvore elétrica, gol no meio, 1865. Ali mantém capitão 01093. Gravity Coffee. Voo 050 no ideal. Seguir como número 3 na aproximação até o perfil 2229. Kilo, Kilo Lima, em que parte se encontra? Foi uma subida que ela bateu para o Zepai? Configuração máxima de subida aqui do Serra Lima. Sérgio. Vamos ver aqui o Serra Lima autorizado decolar a pista 197, vento 1 centena com meia dúzia de nós. Gol 1093, autorizado decolar a pista 10, vento 10 graus, 0 menos. Pé decolagem 101093. No 865 da presente, vou direto ao Fito. O Fito da presente no 865. Kilo Serra Lima, decolar 242, chame controle de frequência 1-9-35. 1935, bom dia, senhor. Controle, bom dia, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolada na sua disputa, perfil a rua. Papa Romeu Kilo Serra Lima, contato radar, suba para o nível de voo 160, seguindo a, o perfil da Sedargo. Positivo. Em rota direta, o nível 065, decola da 17 com a primeira curva pela direita, segue corredor axé, aciona 515, controle 199.35, torre 198.95. Trip 5362, desça para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil pés, o trip 5362, a porta lá estabilizada. Gol 1649, desce para 3 mil pés, ajuste 0112, reduza para 2209. Sente, o contagiamento está correto, para aciona Milk Taxi, torre 118.95. Bom dia. ONU chama o centro Recife, frequência 1251. Direcionar chama para o táxi. Para o táxi. No centro Recife, frequência 125, decimal 1. 251, 6219, obrigado. Então, Salvador Bandido, 1093, da coluna da Delta, passando 3.300 pés. Gol 1093, contato radar na decolagem, sua para o nível 360 na saída da Euleda. Voa direto Leda da presente, gol 1093. 360 da Euleda, voa no Leda com 0.93. 35.17 com 150 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, Ribeirão Preto para o táxi. 135-17, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118.95, ajuste 10-12. Ajuste no 012, bom dia, 135-17. Alfa Yankee Lima, está autorizado reboque até o portão 08. Alfa Yankee Lima, ingressão para o principal, é, corrigindo a posição 09. Ciente, posição 09. Ok, Alfa Yankee Lima ingressando na parte principal. bom dia, TAN 3597, ponto de espera pronto. TAN 3597, mantém a posição. TAN 3597, mantém. É, poderia confirmar 050 autorizado? Afirmativo, desce para o 050 na chegada mais. Botão Bravo, que Luiz, cruzado decolar, pista 17, vento 1-0 graus, 069. 4. 65 no POB, 65, contra a 3:30, vai na receita para prestar. É. É presente pro 280. Eu vou direto destino Papa Romeu Kilo, Serra Lima. Gente, Lima. Ajuste 9092. Pátio Índia, ponto de espera 895 com 1012 no ajuste 5255 para o máximo. 1963, contato radar na decolagem, sou para o nível 360, saída da El Leda Bridge. Vai, ao Leda Brive 360, gol 1963. TAN 3597, autorizado, alinhar e manter, pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, TAN 3597. TAN 3597, autorizado, decolar, pista 1-0, vento 1-0, grau 069. Livre decolagem, TAN 3597, pista 1-0. Paulo Salvador, marcha de hotel. Estabilizado, reduza para 2009. A gente vai poder estabilizar descendo para 2000, bom mesmo, mas não. Pode. Posição número 6. Sente. Decolado aos 481, no controle de frequência 1935. O número 49 copiou a redução? Já está com a redução para 180. A gente vai seguir o tráfego na final, 8 milhas, mas... Reduzindo, 1-4-0. Gente, vamos reduzir mais então. Vai estabilizar, Trip. Tem 3-2, chama a torre, 1-1-8-9-5, bom voo. Trip. Tango Bravo, que Luiz, vai ter 50 visuais no corredor Axé, reporta no farol da barra. Vamos receber modo Alfa, né, Charlie? Vai saludar o Trip 5362, final baixar travado. Trip 5362, livre pouso pista 1-0, vento 1-0 grau 069. Depende. Alfredo Lima, ciente, bom dia. Boa, 193 chama Recife, frequência 125 decimal 1, no gol 1093. Deixe gol 1093, grato. Motor de Salvador, bom dia, 3517. TAN 3517, contato radar, sou para o 360, sai da Arbo Elétrica. Ok, sai da Arbo, TAN 3517. E manter pista 1-7, o Kilo, Kilo Lima. Testando curva direita, TAN 3517, é possível pro de Arbor. Autorizado. É legal. Saria do 2229, desce para 3 mil pés, ajuste no 012. Para 3 mil no 012. Olimpo 03, are you ready to copy? LF, qual é a minha patrulha? Ono 149, torre 118, decimal 95. 85, qual é a minha patrulha? Gabriel, mantém pista no zero. Quilo Lima, Zadeu, coloca pista no 7. Vento 900, vem a luz de nós. Salvador, bom dia, gol 649. Gol 649, do Cimbra. Aqui passando Cimbra, baixar a checada. Gente, continua a aproximação, guarde pista livre. É, batata. 35362, seu solo 51, chame controle de frequência ao livrar direito, chame solo frequência 1219. 219. Solo é o 35362, livrando ou não? É ingresso anal. 35362, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte aqui da Juliette. Olympus 03, are you ready to call? Olympus 03, clear with Galeão Airport, via up Zulu 10, flight level 260. Nael departure after Luda, after bridge. It's called 5411. Salvador approach 119.35. 649, Liverpool, pistão 1-0, vento, mas pequeno com 6-2-9. Liverpool, pista 10, gol 649. Trip 55-14, decolado 252, chamando controle, frequência 1-9-35. 1-9-35, muito obrigado. Kilo Kiluiski, decolado 53, chamando controle, frequência 1-9-35. 1-9-35, Lima. Vou 1963, vai. Para a próxima descida, passei 2229. 2229, desce para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 e autorizado, reportando estabilizado. Autorização Madeira 5544, decolou na sua escuta. O que o meu aeronave modulou? É o 5514 da Trip, decolou na sua escuta. Trip 5514, clareza 3, contato radar, sou para 150, sai da PUCA. 150 na PUCA, o 55 na 4. Controle Papatango, Kilo, Kilo Lima. Papatango, Kilo, Kilo Lima. Mas em condições visuais, 1 mil pés no corredor Axé. 1 mil pés Axé Lima. Alô, Salvador. Bom dia, o TAN 3153, tendo a informação Índia, autorização Rio de Janeiro, Galeão. São 3153, Índia confere, abaixa a cota. Uno 649, seu solo 54. Chame solo frequência 1219, bom dia. 319, obrigado. Tente a aeronave rebocando a sua esquerda após a passagem do mesmo, está autorizado ingresso na Juliette, remota 62 e parte 3. Salve Salvador, bom dia, gol 16, bate na aula. Olha, trip 5514. Prossiga. Solicita desvio à direita a 30 graus, evitar formação por 15 milhas. Copiado. Obrigado. São 3153, pronto, cópia? Matheus, tá, prossiga. Tá, 131-153, está autorizado Galeão, via Ampizulo 1-0, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, saída da El Luda, aponte direto bridge, acena 5431, controle 199-35. Autorizado para o Rio de Janeiro, decolando a posição 1-0, o perfil da Dael, transição Leda, primeira curva direita, recebe a superior 10, após boa direto em posição Bridge, 5431 é o transponder, controle 1935, 3153, posição 1-0-1. 3153, protegimento correto, chame para posicionamento. Espero chamar a cena 3153. Tá, 3517, chama Recife, frequência 260. Bom dia, passarelo 2229, estabilizado em LS. Bom dia, passarelo 229, reporte marca do externo, tem que ser baixado para o máximo. Poderia confirmar? Tava com o Luiz, que mantém-se em condições visuais, livre frequência. Tem que ser baixado para o máximo. Ok, está com o treino de pouso baixado e travado. Passarelo 2229. Está livre o pouso, pistão 1-0. Vento uma centena com meia dúzia de nós. Livre pouso, passarelo 2229. É, confirma a tese da Prudel. O Quilco Lima voa direto ao destino, subindo para o 065. Salvador, é o Mike, que é o hotel? Mike, é o seu hotel, prossiga. Ok, só passando com a Max, precisamos aqui o reboque tá? Para terminar no link número 6. Ok, Mike, é que sou eu até o portão meia dúzia, confere? Pode, muito obrigado aí, bom dia para você. Bom dia. Salvador, tá 3517, posição alerta. 357, autorizado chamar Recife, no 260. 260. Tornei Salvador, 5514. Solicita voo direto com a Ju. Aguarde a coordenação com Recife, 5514. Certo. seu solo ao zona 000, livre direita, chame sua frequência no 21 decimal 90. 90, obrigado. Salvador, passageiro 2229, livrou? Passageiro 2229, autorizado o táxi via Alfa, reporte da Juliette. Limpo 03, you're clear for taxiing inside the runway until holding point, runway 10. Chegamento da Juliette, 2229. 2229, está autorizado ingresso na Juliette, remota 0443. Atente ao sinalizador. Juliette, pátio 3, remota 0422. Zero 03, confirm, souls on board. 03? Roger, 13. You're clear now to take off runway 10. Wind 100 degrees, 08 knots. PC 554, chama Recife, 12685. 12685, muito obrigado. airborne at 06, contact Salvador, departure control 119.35. Olympus 03, contact departure control 119.35. Olympus 03, bye bye. Stay firm, have a nice flight. Thank you, have a good day. Olympus 03, copy. This is a two-way to contact, climb to gate level 260, dial depart. Santorizou 53, autorizado, puxa, acionamento, chama para táxi. Puxa, acionamento autorizado, vai te chamar a porta para táxi, 3153. 092, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Para a cobertura. Autorizado. Pronto, 4, trip 5384. Trip 5384, pronto, cobre. Trip 5384, autorizado Maceió, via Golf 677, nível 190, decola da 10, na primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5443, controle 119.35. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Info 03, contact Recife Center, frequency 125.1. Info 03, contact Recife Center, 125.1. Táxi, o TAN 3153 com o TOB de 153, alternando Campinas com 4 horas. TAN 3153, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118.95, ajuste na 012. Com 1012, direita Índia, ponto de espera 10, chama torre 10295. TAN 3153, uma boa. Tome o uísque bravo, uísque pra cima. Uísque bravo, uísque ciente, aguarde um instante para cobrir. Salvador, eu tenho 3, 3, 3, 1, 0, ponto. Para cópia. 65, chama Recife, frequência 1260, caso negativo 128.8. 3, decolada 018, chama controle frequência 1935. 3935, bom dia, 3153. Bom dia. Controle Salvador, TAN 3153, bom dia. Tá passando 1700. TAN 3153, contato radar, sou para o 360, saída da El Leda. Afirmativo 360 da El Leda, pode voar a proa de Leda, senhor? Autorizado. Proa de Leda, está presente, TAN 3153. Luna 759, pronto, cópia? Segue. Vai, pronto, cópia. Luna 759, autorizado Guarulhos, via UpZulu 16, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da El Leda, após direto bridge, aciona 5441, controle 119.35. Responda 4041? 5441. 441 é o transponda. É autorizado 360, operador 16, posição 0, temperatura de leite. Dael, Linda, controle funcional 5. Luna 759, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Autorização para... A série do 2223, informação em curso é Índia. Está pronto, cópia? Eu estou ciente da Índia, estou pronto para cópia. A série do 2223, autorizado Vitória da Conquista, em rota direta, após Elefa, após direto, após Epiduide, após direto, Vitória da Conquista, o nível 180, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída Arbo, após Elefa, aciona 5440, controle 119.35. Cotejamento correto, está correto, chama para puxa acionamento, passarei do 2223. Na posição 443, passarei do 2223. Bravo Whisky, o centro ainda não recebeu o seu plano, a gente já entrou em contato com a sala S aqui de Salvador, o plano já foi retransmitido, em instantes deve chegar aqui pra gente, ok? 4234. Bom dia, aguarde para a cópia. Saída PUCA. Aqui é Costa, aguarde. Papo Romeu, Mike Costa, aguarde número 2 para a cópia. Afirmativa, aguarde um instante para a cópia. Tango Bravo, Luiz, que mantém 5 horas visuais, 1.500 pés via corredores, reporta Parique. Tango 3153, chama Recife, frequência 1251. Recife, 251, boa, 3153. Tampa de jogo 1092. Gol 1092, chame torre 118.95. 3895, obrigado. Tango Vitor, Sierra Vitor, via rota direta, Kogibu após Apuzulu 41, Otone após Upper Golf 449, até Vilas, após conforme rota do plano. Nível 400, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Momo, transição Trova, aciona 5200, controle 119.35. Bravo Whisky, corrigindo, transponde agora 5453. Whisky, Bravo Whisky, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Gol 759, coordenação com a equipe de sala, chama para o táxi. Chamarei. Azul 4234, pronto, cópia. Azul 4234, autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5445, controle 119.35. Em coordenação com a equipe de sala, chama para táxi. Azul 4234, confirme, portão 9. Sente, o cotejamento está correto. Chame para push e acionamento. adversário do 2223, aguarde o push do trip. O 1092, seu solo aos 29, livre direito, chame solo, frequência no 21, decimal 9, bom dia. Direito no 219, obrigado, bom dia, 1092. Fala Salvador, Mike, até o uniforme. Mike é Costa, confirma. Mike, hotel uniforme, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal na posição 8. Mike, hotel uniforme, aguarde para o reboque. Aguardando. Fala, bom dia, 1092 de Bruno. Zona 092, bom dia, autorizado táxi via Alfa, repórter Tira Juliette. Alfa, repórter Tira Juliette, 1092. Puxa, acionar o chama do táxi. Firme. Bruno 649, informação em curso, Juliette, aguarde para a cópia. Solo, Bruno 759 para o táxi. Altera Galeão, autonomia 3 horas 52, 168 a bordo. Gol 1759, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, quando no ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste na 012. 534, está com 41 a bordo, 3:30 de autonomia, Recife, pronto. 5384, autorizado táxi via pátio principal Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste na 012. Tripe. Próxima da Juliette, com 092. Gol 1092, atente o tráfego à sua esquerda, após a passagem do mesmo está autorizado o ingresso na Juliette, portão 08. Atente após a passagem do trip, ingresso a Juliette para o 08, bom, 092. Papa Romeu, Mike Acosta, pronto, cópia. Papa Romeo Mike Acosta, autorizado Manaqui e mil pés, decola da 17 com curva pela direita, segue o corredor Axé, aciona 0132, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. 5384, LM, mantém pista no zero. Mike Acosta, confirme vocês a bordo. Autorizado, Quebec, Mike, Lima, chame novamente na Lima. Número 649, da Euleda direto. Está pronto, cópia, gol número 649. 1935, bom dia, bom voo. 1974. 360, saída da Euleda, poste direto, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Aciona 5447, controle 119 decimal 35. 384, autorizado decolar pista 10, vento na centena com 109. Vento Gol 1649. Tá bom, desça e mantenha nível de voo 050 em Salvador 10 no dia de ajuste. Passarelo 2223, autorizado táxi via pátio principal Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste 0-2. Gol 1759, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360. Para 360, 1759. Que Bravo Whisky está autorizado o ingresso no pátio até através do Medusa. O trip 5384, decolado aos 35, chama o controle de frequência no 19, decimal 35. Bom dia, vamos lá. Canal 35, bom trabalho, abraço. Trip 5384, decolou na sua escuta, curva na esquerda agora. Whisky Bravo Whisky, atente ao passaredo